Zepiei, pra gente brincar, então nós play, você vai gostar. No rei, vou pavimentar, quero obedecer, e a outra cansar. Você vai pula, pula, só vai ter uma regra. Se vai pegar no dura, o Zaki não se pega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pig, o Zaki tá de fera. Gostei, então vou ficar, já apimentei, vou deixar queimar. Dancei, quer me ver brincar, se eu descer, você vai aguentar. Você vai pula, pula, eu quero pega, pega. Se vai pegar no dura, Anitta não se pega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat. Para tempo, joga na minha cara e faz. Pra gente brincar, então nós por play, você vai gostar. No rei, vou pavimentar, quero obedecer, e a outra cansar. Você vai pula, pula, só vai ter uma regra. Se vai pegar no dura, o Zaki não se pega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pig, o Zaki vai te pegar. Gostei, então vou ficar, já apimentei, vou deixar queimar. Dancei, quer me ver brincar, e se eu descer, você vai aguentar. Você vai pula, pula, eu quero pega, pega. Se vai pegar no dura, Anitta não se pega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. E se não para, não para, que se para, já era. Entra na brincadeira, vai beber a noite inteira, com a próxima rodada. Vem que eu tô preparada. Entra na brincadeira, vai beber a noite inteira, com a próxima rodada. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. I'm a beast, trapping on the beat. Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep. Oh, sheesh. On me, I'm who you wanna be. Bounce on the meat, I get girls by the fleet. Sheesh. Baby, touch those hoes, I'm slow, strip pole. Bring it up, though, go. Drop low, full show, booty round, no. Go. I'm a dog called a pound, dog pound, ho. I just wanna see you go. Butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, butts, joga na minha cara e faz. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz.